Hoje foi o dia dos trabalhos tediosos, chatos e inúteis. Senhores, ainda na sessão breves avisos, acaba de ser lançada a tradução da Distinção, de Pierre Bourdieu. Crítica Social do Julgamento. É o principal livro de Pierre Bourdieu. É estranho você ter outros dele traduzidos e esse aqui ter demorado tanto. Do que trata esse livro e por que ele é importante? Para essa parte que nós trabalhamos de política e tal, nenhuma. Agora, para o nosso próximo tema, seria propriamente metodologia jurídica, aplicação do direito. A teoria contemporânea se divide em dois grupos, em duas grandes categorias. Ou a teoria contemporânea implica você discutir teorias da argumentação, já coloco no plural, ou então você discute hermenêutica. A discussão contemporânea de hermenêutica não tem patavina nenhuma a ver com o que vários livros de introdução ao estudo de direito chamam de hermenêutica. O que livros de introdução costumam chamar de hermenêutica corresponde a ideias do século XII. E que o grande mistério em que há nessas ideias é você tentar entender como que uma ideia perdura do século XII até hoje, a título de método, sendo que nunca funcionou do século XII até hoje, mas continua aparecendo nos livros. Como algo inútil consegue ter uma vida tão, né, tão longeva, é meio... Pierre Bourdieu. No que diz respeito à hermenêutica contemporânea, uma linha que trabalha mais via sociologia, tem descoberto Pierre Bourdieu. Eu falo, portanto, de algo que no direito é tecnologia de ponta, por assim dizer, de interpretação, via sociologia. Para a sociologia, estrito senso, ele é um autor já relativamente conhecido, consagrado. Para sua consagração, ele teve uma grande ajuda de si mesmo, da sua morte em 2001. Depois de morto, a coisa decola na sua carreira. Não é? Pierre Bourdieu talvez esteja entre os mais importantes sociólogos. E na Sorbonne, ele orientava linhas de doutorado em sociologia jurídica, dentre outros. Era um carro-chefe, né, do grupo Sociologia Jurídica. É um trabalho antigo, mas que o direito vem descobrindo agora. Nós veremos o que há de tão interessante no trabalho dele. Mas não agora. Por enquanto ficamos com política. Por enquanto falávamos de pensamento moderno. Pensamento moderno porque ele é a base teórica da ideia de Estado moderno. E a ideia de Estado moderno, por sua vez, é aquele discurso consagrado sobre o Estado de 11 em cada 10 livros de teoria geral do Estado. A tal ponto que aquilo que corresponde ao Estado moderno ganha até mesmo uma determinada, algumas teorias paralelas que não são apresentadas para você como teorias políticas propriamente ditas, e sim como teorias do direito, mas que exercem um papel político evidente. Eu vou ao final de Rousseau só destacar uma delas. Só uma delas. Ora, primeiro Rousseau. Se nós vimos Maquiavel como alguém que inaugura o Estado moderno, o que há de importante? A ideia em si de modernidade no discurso de Maquiavel, na medida em que ele fala do Estado, apresenta uma ideia do Estado, pensa a política e as ações de Estado, sem nenhum idealismo. Talvez a modernidade seja isso. Pensar, construir discursos tidos como verdadeiros, aceitos como verdadeiros, sem nenhum apelo à metafísica. Mas a perspectiva de Maquiavel sobre o Estado durou pouco, não pegou. O que pegou foi Hobbes. Hobbes tem uma vantagem, tem uma explicação para que Hobbes seja mais aceito do que Maquiavel. Não é nem o discurso de Maquiavel ser tão ríspido, ser tão cético quanto as coisas, ser tão pouco idealista. É, na verdade, porque Hobbes faz um discurso da legitimidade. Um discurso que me permite validar as ações de Estado. Validar o Estado formalmente, validar o Estado a priori. Para quem se preocupa em produzir discursos de legitimação do Estado, Hobbes é muito melhor do que Maquiavel. Maquiavel não tem um discurso de legitimação do Estado. Maquiavel, confrontado à moral dominante, acaba tendo o efeito oposto. Ele deslegitima muita coisa. Ele permite que você rotule o soberano de um sujeito mau. Ou se você preferir, sem um trocadilho, o pleonasmo de um cara maquiavélico. O que não é lá muito bom para nós, um adjetivo negativo. Não é? Já Hobbes não. Hobbes permite dizer, ruim com o soberano que você tem, pois saiba que a alternativa a ele, que é o estado de natureza, é muito pior, meu amigo. Ruim com a lei que você tem, pois saiba que a alternativa à não obediência, à estrutura legal que você possui, que é a anarquia, o estado de natureza, é muito pior. Isso permite você defender um discurso em que a lei, o direito, tenha validade, independente do seu conteúdo. Tenha validade simplesmente por cumprir o papel formal de evitar o estado de natureza. Portanto, um discurso de legitimação, legitimação formal. Mas veja que nessas duas ideias de Estado moderno, Maquiavel e Hobbes, não há espaço para a democracia, que parece para nós tão importante. E mais, os discursos sobre Estado nos livros de direito criam um vínculo necessário entre democracia e modelo liberal de Estado. Como se não houvesse liberalismo político sem um braço, um viés democrático forte. Nós vimos aqui dois discursos que não são liberais, propriamente dito. São modernos, não são necessariamente liberais, que dispensam democracia. A ideia em si do liberalismo político foi construída, em boa medida, paralela à discussão na filosofia. Os filósofos, de fato, eles estavam muito mais preocupados em separar Estado de religião, no final das contas, do que propriamente garantir a ascendência ou a afirmação de um grupo social dominado, sobre um outro grupo social, então dominante. Os filósofos, na época, estavam muito mais preocupados com as guerras civis que dividiam a Europa como um todo. No caso dos franceses, a divisão provocada a partir da noite de São Bartolomeu entre católicos e protestantes. Católicos e protestantes se odeiam, católicos e protestantes se matam. A Europa está fragmentada por lutas religiosas e, no caso francês, o principal problema que envolve luta religiosa são os conflitos entre protestantes e católicos. Trama-se um casamento entre uma rainha católica e um príncipe protestante. Às vésperas do casamento, há um atentado contra o almirante Coligny, que, aliás, dá nome a um forte no Rio de Janeiro, por época da ocupação francesa. Na invasão francesa no Brasil, ele era um dos lugares tenentes aí que comandou a força de invasão. Um grande almirante, um grande nome, um grande católico, um grande militar católico francês, sofre um atentado. Atribui-se a culpa pelo atentado aos protestantes. Isso porque Paris, nesse dia, em função do casamento, estava abarrotada de protestantes. Porque era um grande evento. Era um grande evento. Sabe como é? Idade Média, você não tem muito o que fazer, não tem TV a cabo, entendeu? Repressão religiosa muito grande, as pessoas transam pouco, enfim. Casamento dos outros é um evento. Aí você vai, você vai. E era uma baita festa. É uma baita festa. Uma festa pública. Paris lotada de gente, lotada de protestantes. Atribui-se a culpa pelo atentado aos protestantes. De fato, até hoje não se sabe quem cometeu o atentado. Coligny era odiado pelos protestantes, porque ele fez boa parte da sua carreira militar matando protestantes. Realmente tem tudo para considerar protestantes culpados. Fato é que há uma certa conspiração provocada instantaneamente por conta do atentado. E católicos dizem, ele foi só o primeiro. Paris está muito perigosa porque está cheio de protestantes, eles podem tentar um golpe essa noite. Vamos nós dar um golpe primeiro neles. Forças militares francesas, católicas, se reúnem e começam um massacre, conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Mataram homem, mulher e criança. Pouco importa. O importante era ser protestante. A Noite de São Bartolomeu, apesar do nome, Noite de São Bartolomeu, não durou uma noite. Durou mais ou menos 6 meses. De Paris se estende ao interior da França. Estima-se que algo em torno de 600 mil pessoas foram assassinadas. Para você ver que a coisa não estava lá muito calma nesses dias na Europa. Os filósofos se preocupavam, sobretudo, com as tensões religiosas. Hobbes, quando faz o discurso do Leviatã, ele se preocupa é com a guerra civil. É por isso que o estado de natureza se parece tanto com a guerra civil. Os filósofos modernos aparecem muito mais como pacificadores do Estado, como produtores de discurso de pacificação, do que propriamente de um discurso revolucionário, de ascensão de uma classe sobre outra. Maquiavel não foge muito ao esquema. Para Maquiavel, que vive uma Itália também dividida por guerras, também religiosas, mas claro, político barra religiosos, reis novos, reis que, ainda que católicos, tentam governar paralelamente ao Vaticano, sem muita influência do Papa, e portanto um processo também de guerras, cujo pano de fundo é religião. Mas Maquiavel acha que você só resolve aquilo pela força. Já Hobbes acha que você só resolve por essa criação, esse grande pacto, esse grande contrato, em que você abre mão da sua liberdade, da sua igualdade, em que você deixa de discutir qual é a verdadeira religião e passa a aceitar simplesmente aquela que o soberano determina que é. Ele está preocupado em resolver guerra civil. Maquiavel também. Rousseau não. Rousseau não tem a menor preocupação com guerra civil. A menor. A preocupação de Rousseau vai em outro sentido. Rousseau é cidadão de Genebra, diz isso com orgulho. A família dele é francesa. É francesa. Ascendência francesa. Filho de protestantes franceses que fogem da França por conta da perseguição que os protestantes sofrem. Vai para a Suíça. Boa parte dos franceses foram para a Holanda. Subiram cada vez mais ao norte. Isso explica porque a Bélgica fala francês. Essa fuga para o norte em função de perseguição religiosa. Fato é que a família de Rousseau vai para Genebra. O pai de Rousseau tem uma profissão. Ele é relojoeiro. O cara é relojoeiro e mora em Genebra. É um estereótipo o pai dele. É um estereótipo. Como fabricante de relógios, ele também tem uma outra profissão, a de boêmio assumido. Boêmio, festeiro e absurdamente irresponsável. A mãe de Rousseau morre no parto. Ele nunca conheceu a mãe. Foi criado pelo pai até os 10 anos. Aos 10 anos ele se vê obrigado a separar-se do pai. Fica definitivamente órfão. Não que o pai tenha morrido, mas é que o pai, numa bela noite de bebedeira, se mete num duelo com um cara em que você não tem como vencer, porque era um sujeito poderoso na cidade. Meu amigo, se envolver com um duelo com alguém poderoso, das duas uma: ou você mata o cara e vai preso depois, porque os duelos são proibidos, ou você perde o duelo e aí você morre. Enfim, em sendo preso, você é preso para ser morto depois, porque prisão não é pena. Prisão é algo que tem uma função cautelar. É um depósito para você não fugir. A pena mesmo é a morte depois. Se matar o cara, você morre. Se não matar, é você que morre. E se fugir, te matam do mesmo jeito. Então você não tem muita alternativa, sabe? A melhor alternativa que ele tem foi desaparecer de Genebra. Tchau, filho. Adeus, Genebra. Não volto nunca mais. Assim o pai do Rousseau sai da vida dele e da história. Sobra Rousseauzinho, com 10 anos. Criado por um tio, mas Rousseau não nasceu para o trabalho. Rousseau não tem a menor vocação para o trabalho. Você está perguntando qual trabalho? Qualquer trabalho. Rousseau, a impressão que eu tenho é que se Rousseau tivesse nascido em torno dos anos 60, nos anos 50 e tal, ele teria ido para Woodstock. Com certeza, com certeza. De cara ele se achava músico. Sério? Músico. Músico de vanguarda, uma espécie de rock and roll do século XVII, assim. Apesar de ele ter produzido algumas composições que eu não entendo nada de música, mas quem entende diz que é medíocre. São marchinhas obtusas que beiram a música militar. E quem conhece a música militar, enfim, sabe do que eu estou tentando. Veja um hino qualquer aí que você vai ver quanto musicalmente é interessante. Rousseau era pior do que isso, como músico. Olha, fato é que ele gosta mesmo de dedicar os seus dias a longos passeios pelo campo. Lê-se, vadiagem. Vadiagem. O tio tenta ensinar o ofício, não dá certo. O sono nasceu para o trabalho. Chegou a hora que ele perde a paciência. E o senhor, portanto, é meio que abandonado pelo tio, expulso da casa do tio, para ser mais preciso. E ele é recebido de braços abertos por uma jovem viúva, que recebia os jovens desgarrados da comunidade protestante genebrina. Quando eu digo jovem viúva, eu vejo que alguns dos senhores fez uma cara meio estranha. Uma cara que deixa transparecer pensamentos impuros. Pensamentos que corrompem a imagem dessa jovem viúva. Pois quem pensou isso acertou em cheio. A jovem viúva de 28 anos recebe um jovem Rousseau de mais ou menos uns 18. Será o primeiro amor de Rousseau. Dá para saber isso porque Rousseau, em termos literários, ele praticamente inaugura um estilo literário e é o grande aprofundador de outro estilo literário. Rousseau será um filósofo também, um escritor importante para a história da literatura. O que ele inaugura é a autobiografia. A autobiografia que se diz sincera. De um Rousseau que pretende descrever a si mesmo sem nenhuma imagem para torná-lo mais belo aos olhos do leitor. Ele não se perdoa na autobiografia. E na autobiografia ele diz, é a primeira imagem materna dele e ao mesmo tempo a primeira mulher com quem ele vai para a cama. Meu amigo, ele devia ter um problema com Édipo, assim, algo que 30 anos de análise não resolveriam numa boa. Não é? O sujeito tem problemático, assim, em certo sentido. O fato é que Rousseau, criado por ela, continua também com a sua mania de dar longos passeios. Quando eu digo longos passeios, é algo do tipo de Genebra para Roma e voltar. É longo mesmo. É de ficar um tempinho fora de casa. Ele passa 6 anos com essa jovem, viu? Madame de Varennes. Quando volta um belo dia, eis que a jovem viúva encontrou outro jovem mancebo para, como é que eu vou dizer, oferecer seus cuidados. Que decepção. Que decepção. Rousseau corno resolve, por conta disso, abandonar a Genebra. Rousseau era corno. Para você que é corno, saiba você que, na lista da história da filosofia, vários deles eram corno. Vários deles. Ponte de Miranda era outro que era corno também. É porque um cara, para escrever tudo que ele escreveu, não tinha tempo para mais nada, só pode ser corno. Ou era gay ou era corno? Tem meio termo. Rousseau vai para a França. Até então, repito, Rousseau se acha músico. Sai com pouco dinheiro no bolso, roupas de aristocrata, espada na cintura, que é uma marca da aristocracia, e um novo sistema de anotações musicais com o qual pretendia fazer fortuna. O que permite Rousseau sobreviver não é o pouco dinheiro que ele leva. E nem o sistema de anotação musical dele, porque é cretino, complicado, ridículo, enfim. Outra coisa que não deu certo na vida de Rousseau. O que permite a ele sobreviver é o que ele herdou do pai. O gosto pela vida boêmia. Nos cafés de Paris da época, ele faz boas amizades. Amigos que lhe arranjam oportunidades de trabalho. Dentre esses amigos, Diderot e Voltaire. Voltaire, tempos depois, se tornará o seu arqui-inimigo. Diderot será seu amigo para todo sempre. Chego a arranjar para ele um empreguinho em Florença. Cara, na embaixada francesa em Florença. Ele não dura nem um ano, o embaixador manda ele de volta. Porque, como eu já disse, Rousseau não nasceu para o trabalho. De volta de Genebra, um belo dia, ele resolve visitar o seu amigo Diderot, preso no Torreão de Vincennes. Preso por crime de opinião. Jornalista, falava mal da monarquia. Havia tudo um buchicho anti-monarquista. Já era o embrião do movimento liberal na época. Quem estuda muito esse período do buchicho anti-monárquico, como essa discussão de café, o quanto a discussão de café, a panfletagem que havia na época, sim, porque não havia uma grande imprensa propriamente dita. Havia uma imprensa que funcionava muito na base da panfletagem em Paris. O quanto essa troca de ideias, ela foi fundamental para que uma nova ordem política se instaurasse. Meu amigo, a Revolução Francesa não foi simplesmente você guilhotinar o rei e colocar outro babaca no lugar dele. Foi você provocar uma transformação radical na vida política, radical no imaginário político. Até que ponto? A existência desse ambiente de cafés, em que havia a discussão pública de temas políticos, foi importante para que a Revolução Francesa tivesse acontecido. Quem estuda isso é Habermas, Jürgen Habermas, na primeira fase da sua produção intelectual. Na primeira fase. Os livros mais atuais de Habermas abandonaram esse problema. Foi o grande objeto de estudo do doutorado dele. Como esse espaço público discursivo, ele pode ser um agente operador de transformações. E o modelo de estudo era um modelo histórico. Rousseau, portanto, frequentava esse ambiente, que chega a render tese de doutorado para tentar compreender como o ambiente do buchicho sobre questões públicas tem, de fato, um potencial transformador. Nós não temos esse tipo de ambiente aqui. Não é muito comum no mundo contemporâneo você ter esse tipo de ambiente. Basta ver o que você discute em boteco, num café com os amigos, eventualmente. Eu faço parte da SOCO. A SOCO é a Sociedade Capixaba do Ócio. E os senhores sabem, eu não trabalho, eu só dou aula. Portanto, eu tenho que ter uma filiação qualquer, porque todo mundo que trabalha tem sindicato. E os vagabundos? Quem vê, quem olha, quem representa os vagabundos como coletividade? A SOCO, Sociedade Capixaba do Ócio. Há várias mesas no centro da praia, shopping mais antigo de Vitória, de pessoas que se reúnem tomando café depois do almoço. Todos vagabundos assumidos, que para ficar ali batendo papo sem ter o que fazer. Então tem uma mesa de médicos vagabundos, uma mesa de escritores vagabundos, uma mesa de artistas vagabundos, enfim, tem mesas ali por, sabe, por clubinho, por turminha. Dos agiotas. A minha é dos professores pobres. Fica bem longe dos agiotas, porque nós temos relações conflitantes aí. Amigo, quais são os temas que rolam ali naquela roda? Ah, um falar mal do outro, mas não é pelas costas, é na cara, porque é muito mais divertido entre amigos sacanear outro pela frente. B, futebol. O Botafogo foi essa semana assunto já 2 dias consecutivos. Foi? Problemas políticos aparecem, mas sempre entrecortados com outras questões muito menos relevantes. Discutir futebol é algo que faz muito mais parte da pauta pública de discussões hoje do que discutir, vá lá, CPMF, a situação entre direita e esquerda no Brasil. Geralmente, quando partem para as discussões políticas, é um monólogo, em que um fala, sabe, sem freio. E todo mundo concorda. Leva mais um café. Que é para não dar. Sabe, você não rebate, que é para não botar, sabe? Não botar lenha na fogueira. É para não fazer o troço render. É para ver se ele perde a paciência e cala a boca logo. Nós não temos um ambiente de discussão política. O ambiente dos cafés parisienses era estritamente a discussão política. Era esse o tema do buchicho. Rousseau participava disso, estranhamente, sem se deixar afetar. Ele não se deixa afetar. Até um certo momento. Um belo dia, quando ele vai visitar Diderot, preso no Torreão de Vincennes. Ele, segundo ele mesmo narra, era um dia muito quente. Ele ia caminhando devagar, porque, como eu disse, Rousseau não nasceu para o trabalho, quem dirá andar rápido, com pressa e tal. Folheava uma revista para poder matar o tempo enquanto caminhava. Em determinado momento, ele senta à sombra de uma árvore, que Rousseau não podia ver uma sombra. E folheando essa revista literária, ele dá de cara com uma provocação, um concurso de monografia, um concurso literário. Um concurso baseado numa pergunta: será que a ciência e as artes tornaram de fato os homens melhores? Veja que a pergunta da época é uma pergunta que ainda hoje nós nos fazemos. Se a ciência e a tecnologia conseguiu de fato transformar o homem para melhor, ou se ao contrário, nos transformou para pior. Veja o quanto de tecnologia nós volamos para a guerra, mas continuamos guerreando. Nós conseguimos interferir na natureza e transformar em muito a natureza física. Porém, a própria natureza humana, toda a ciência e toda a tecnologia que produzimos até hoje, ela foi incapaz de transformar o mínimo que seja a natureza humana. Somos os mesmos bárbaros que não gostamos de admitir que somos. Somos os mesmos mesquinhos, os mesmos canalhas, os mesmos maquiavélicos que tanto esforço fazemos para dizer que não somos. Os mesmos canalhas, os mesmos maquiavélicos do tempo de Maquiavel. Só para completar o parênteses, há um livro de filosofia que eu acho um dos mais bem escritos. É porque ser filósofo é uma coisa, ser escritor é outra. Hannah Arendt é uma grande escritora, é uma grande pensadora também. Hannah Arendt escreve, dentre outros, dois livros, um é sequência do outro, A Condição Humana e A Vida do Espírito. A Condição Humana, ela começa falando do trabalho. Ela diz, olha, o problema que o mundo enfrenta hoje é ético. Porque nós desenvolvemos uma ideia de subjetividade, de discurso sobre a identidade das pessoas e também a dignidade para existir no mundo atrelada ao trabalho. Você se apresenta como fulano ou advogado, Beltrano ou procurador. Você já vem com o seu trabalho estampado. Fulano ou médico. Você se identifica pela sua profissão. Quando você termina a graduação, luta para entrar na pós-graduação. Para quê? Porque senão você vira fulano ou desempregado. É melhor dizer que é fulano ou estudante. Não é? Prolongar o seu período estudantil significa retardar o seu desemprego durante algum tempo. Você se rotula a partir do mundo do trabalho. Só que nós produzimos tecnologia hoje em que boa parte do trabalho é feito por máquina e computador. Nós somos uma sociedade de trabalhadores sem trabalho. E aí o que acontece? Quem não se insere no mundo do trabalho, e cada vez você precisa de menos gente no mundo do trabalho para que a sociedade possa subsistir, essas pessoas também perdem o seu direito à existência. Curiosamente, no momento em que eu tenho máquina para trabalhar e computador para comandar tudo, no momento em que, portanto, o homem poderia se ver livre da última amarra definitiva da sua liberdade social, que é o trabalho. Essa coisa horrorosa. Eu vejo aluno, sabe, sala de graduação de direito lotada de gente. E me pergunta, afinal de contas, quantos sociólogos frustrados tem aqui? Quantos historiadores frustrados você tem em uma sala de graduação em direito? Quantos músicos? É muito triste um país que não tem uma economia forte o suficiente que permita você ter sequer a liberdade de seguir sua própria vocação. E ao contrário disso, você se adequa. Quer ter uma vida razoavelmente digna? Aí você vai estudar para fazer concurso, para trabalhar num ofício que muitas vezes você detesta, mas que o salário é muito bom e todo mundo aplaude. Porque aquilo que você realmente queria fazer é algo economicamente inviável, arriscado demais. É muito triste isso, é muito triste. Pois você podia se ver livre disso, desse último imperativo, o do trabalho. As máquinas podiam trabalhar pela gente, mas não. Nós não conseguimos nos desatrelar desse conceito ético de que o homem é o trabalhador. Digno de existir é o trabalhador. E assim nós podíamos acabar com a fome, claro, porque nós temos tecnologia. Quando antes fazia uma abóbora desse tamanho, hoje faz-se abóbora desse tamanho. Quando mais você tem tecnologia para produzir alimento, é quando o mundo mais tem fome. Nosso problema não é tecnológico, é ético. É ético. Nós não conseguimos transformar a natureza humana, mas transformamos todo o resto da natureza. E esse susto que o século XVII vive. Veja outro dado. O homem que começa, de fato, por conta da ciência, sobretudo a física, dominar o mundo físico, que se assusta consigo mesmo. Que começa a assustar-se com o seu próprio potencial. Não é à toa que na literatura, a ficção científica, o gênero literário ficção científica, nasce como história de terror. Frankenstein, de Mary Shelley, do cientista que descobre a cura para a morte e que, portanto, pânico, assume o lugar de Deus. Pois até que ponto eu, homem moderno, não vivo essa ressaca? Acabei de abandonar o mundo em que todos os meus referenciais de conhecimento, de sentido e valor das coisas do mundo, dependia de um discurso estruturado na metafísica. Metafísica que se confundia com Deus. Agora não, sou eu que faço as coisas. Eu entendo a mim mesmo, homem, como um ser capaz de criar. E crio, e faço, e transformo o mundo. E começo a desenvolver uma tecnologia que me assusta. E aí a Academia de Dijon pergunta: e toda essa ciência que você produz? E nesse ritmo que você vai? Nós estamos de fato fazendo a humanidade melhor ou pior? Hoje a gente se pergunta isso com a genética, a discussão central da bioética. Você pode alterar o genoma humano. E aí, tá afim de alterar? Poder você tem. Você vai usar o poder que tem? A troca de que não usar? Porque eugenia. Quem se assusta com a eugenia? Veja como as questões são as mesmas, o mesmo susto. O sol, quando vê isso, fica atingido por mil luzes. Não sei o que foi que ele fumou. A descrição é dele, não é minha. Ele mesmo narra, nesse seu estilo autobiográfico. Atingido por mil luzes, teve um insight. O que Rousseau viu nesse insight? Ele teve uma ideia fundamental. Digo isso porque há autores que têm várias ideias interessantes ao longo da sua produção. Outros não. Têm uma grande ideia. E tudo o que produzem gira em torno dessa grande ideia fundamental. Diz a lenda que Einstein, quando veio visitar o Brasil, numa passagem de alguns dias por aqui, um físico brasileiro muito importante o acompanhava com um caderninho na mão. Chegou uma hora que Einstein ficou meio invocado com aquilo. Mas por que você está com um caderninho anotando tudo que eu falo? Porque eu sou um gênio. Eu estou aqui para anotar coisas geniais. E aí está respondendo: meu amigo, eu só tive uma ideia genial em toda a minha vida. Está perdendo tempo com esse caderninho aí. Rousseau, alguém que teve uma grande ideia, que resolve um problema, um dilema, resolve um discurso da época, um problema político. Ele, que tanto frequentava o ambiente dos cafés, sem se deixar contaminar, sem se deixar afetar muito para aquele discurso político, finalmente produzirá algo que resolverá, que será a bandeira de boa parte daqueles discursos que eram travados nos cafés. Diz ele: olha, a ciência não melhorou o homem, mas por quê? O que faz do mundo moderno em que vivemos, do mundo com tanta tecnologia e tantos saberes fantásticos que nós temos, um mundo ruim? Aonde está o mal no mundo? Qual é a causa do mal no mundo? Rousseau mesmo pergunta, Rousseau mesmo responde: nas desigualdades. Sim, porque o problema do mal para o homem é causado por outros homens. O inferno, meu amigo, é o outro. Como dirá Sartre tempos depois. O inferno é o outro. A lógica é a mesma. Mas o outro que é desigual, o outro que é diferente de nós, diferente mais forte, ele é mau, porque ele pode ser mau. Mas veja que na natureza, as pessoas são desiguais, por natureza, por natureza. Algumas pessoas correm mais do que as outras, umas são mais fortes do que as outras, umas têm mais disposição para o trabalho do que as outras, Rousseau que eu diga, enfim, são desiguais. Mas as opressões que eu vejo no mundo em que eu vivo, não são opressões feitas, construídas, arquitetadas pelo naturalmente mais forte. Nós conseguimos inventar outras desigualdades que não têm nada a ver com a natureza humana. Não tem nada a ver com a natureza humana. Desigualdades que só podem ser mesmo inventadas. Pensa, por exemplo, você que é advogado e que tem um estagiário. O seu estagiário, você sabe, o estagiário é aquele ser que merece ser submetido aos trabalhos mais ultrajantes da face da terra. Porque estagiário é o cara que está no banco da graduação e que do dia para a noite bota terno e gravata e vai trabalhar no escritório e começa a olhar os colegas de sala de aula assim: você está estudando, mas agora eu vou fazer algo realmente importante. Quando você fica discutindo aí em tese, Caio matando Tício, eu não. Eu lá no nosso escritório, porque o cara já sente meio dono do escritório, não é? No nosso escritório, eu vou de fato atuar num caso concreto. Quando chega para trabalhar, veja que grande contribuição para o caso concreto. Ô, seu verme imundo! E lá vem o estagiário. Vá até a vara de não sei das quantas e veja o andamento desse processo aqui para mim. Tá bom, chefe. E lá vai ele contribuir muito para a causa, etc, etc, etc. Gastando sapato. Pode ver que camisa de estagiário só tem uma mancha na barriga. É do balcão que ele encosta a barriga para perguntar de processo. E vai gastar? Ele anota direitinho, não tem a menor ideia do que disseram para ele e do que significa aqui. Está concluso. E o processo? Está com um tal de cluso. Eu não sei quem é esse cara. Mas é o que está com ele. Está concluso. Eu não entendi, porque o cluso, ele disse que está concluso para a sentença. Mas não é o juiz que faz sentença, o juiz é mulher. Esse é o estagiário. Merece. Merece tudo de ruim. Veja que o estagiário não manda nada na empresa. Mas pode ser que ele fisicamente seja mais forte do que o patrão. Aliás, a regra é que os estagiários sejam fisicamente mais fortes do que o patrão. Fisicamente mais fortes do que o empregador. Meu amigo, se a dominação no nosso mundo civil e social dependesse da força física, era só o estagiário enfiar a porrada no dono do escritório e ele assumia ali no minuto seguinte, botar a bandeira na cadeira do chefe. Agora é meu. Quem manda aqui sou eu. Está todo mundo despedido. E você sabe que não é assim. Então, meu amigo, a dominação aqui se faz por desigualdade. Sim, somos desiguais. Mas não é uma desigualdade natural. Nossa desigualdade é de outra ordem. Portanto, o que Rousseau traça no primeiro momento é a explicação de como nós inventamos a desigualdade. Um discurso que guardará um traço otimista. Porque se as desigualdades foram inventadas, elas podem ser desinventadas. Elas podem ser desinventadas. Se o mundo foi criado, meu amigo, tudo que nós criamos, podemos recriar. Seu menor problema. Seu menor problema. Rousseau desnaturaliza coisas que ao seu tempo eram tidas como naturais. Como hoje nós naturalizamos muitas coisas que não são naturais. Nós naturalizamos que o local da violência é a área pobre. Nós naturalizamos que pessoas que correspondem a determinado estereótipo são perigosas. São naturalizações. Não há nada na natureza que permita associar pouco dinheiro à violência. Mas a gente já associou, como se fosse natural, como se fosse uma relação necessária, como se houvesse causa e efeito entre um e outro. O Rousseau desnaturaliza coisas que foram naturalizadas. Principalmente, desnaturaliza o discurso da dominação natural do aristocrata sobre os não aristocratas, em especial os grandes buchichadores de café, os grandes vagabundos e boêmios das cafeterias francesas da época, os burgueses. Pessoas que de fato começam a desenvolver um certo poder econômico, mas que não têm nenhum poder político. Nenhum poder político. Estão submetidos mesmo à monarquia. Financeiramente submetidos à monarquia. A Revolução Burguesa na Inglaterra, a Revolução que não deu certo de Cromwell, foi movida por questões tributárias. Questões tributárias. Porque os burgueses, sendo os mais engenheirados, são eles que pagam tributo. Tributo para quê? Para manter a monarquia. É por isso que a imagem que nos fica da monarquia francesa, pré-revolução francesa, é a de notórios esbanjadores, notórios perdulários do dinheiro público. Se não tem pão, que comam brioches, e insensíveis sociais. Porque o que mais doía para as pessoas não era nenhuma lei em especial, não era nenhuma forma própria de governar. Eram questões tributárias. O buchicho no café era provocado por um incômodo tributário. E quem vai reclamar dos tributos? Quem paga tributo, meu amigo? Burguesia. Aquela classe que se formava. A principal forma de você classificar, dizer o que é burguês, é o cara que paga imposto. Na época era isso, o cara que paga imposto. Hoje mudou muito. Hoje mudou muito. Sobretudo que você tem uma leitura marxista de burguesia. E mesmo as releituras do que hoje viriam a ser burguesia são releituras que tentam adequar-se a um conceito marxista de burguesia. Na época não. Tenhamos como burguês o cara que paga imposto. E que está puto de pagar tanto imposto. E que não vê retorno. Não é muito diferente do discurso que a gente faz hoje. O quanto o capixaba paga de imposto federal? E quanto de recurso volta para cá? Hein, hein? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que imagina um ambiente muito mais raivoso com a União. É o ambiente francês da época. E o senhor diz, só desigualdades, meu amigo. Como essas desigualdades são criadas? Para você entender o processo, que para Rousseau é histórico. Rousseau jura de pé junto que está contando uma história que de fato ocorreu. Ele não lhe dá datas, ele não lhe mostra nenhum evento que justifique isso. É uma história construída à luz da razão. É uma história que é hipoteticamente construída. Mas que Rousseau jura de pé junto que não é apenas uma hipótese. É real. Aquilo ocorreu. Racionalmente, ele afirma que aquilo ocorreu. O que é o homem para Rousseau? Esse homem que historicamente construirá desigualdades. Por que você constrói desigualdades? Rousseau tem, por convicção, que no fundo, mas bem no fundo mesmo, o homem é duas coisas. Ele tem uma visão dualista do homem. Ao contrário de Maquiavel, que tem uma visão monista, Rousseau tem uma visão dualista. O homem é algo, vamos dizer assim, racional e algo piedoso. Ele não fala em corpo e alma. Ele sai dessa dicotomia propriamente religiosa. Ele fala de causas da ação. Na verdade, o que Rousseau descreve a título de sua descrição da natureza humana corresponderia muito mais àquilo que numa tradição filosófica muito anterior a Rousseau corresponderia às partes da alma, ou seja, o que nos faz mover, o que nos faz agir. Para Rousseau, existem duas partes da alma, uma parte racional e outra parte piedosa. O homem é razão mais piedade. Entenda os conceitos de razão mais piedade que você entenderá boa parte dos conceitos de Rousseau, boa parte das obras de Rousseau. O que Rousseau chama de razão não é bem aquilo que você entende por razão. E muito menos o que Rousseau chama de piedade é parecido com aquilo que você diz ser piedade. Razão, para início de conversa, é associado por muitos, antes de Rousseau, e outro tanto, após Rousseau, como algo que nos faz agir bem. Nós associamos razão a causas de condutas eticamente aceitáveis. Da mesma forma que nós construímos todo um discurso em que nós detratamos as paixões, dizemos que as paixões é ruim, que os desejos são ruins, que tudo o que você faz movido por paixões ou desejos só leva você a maus caminhos. Vinde os pecados. Já a razão não. Não haveria pecado na razão. A razão seria o antipecado. Da mesma forma que nós martirizamos, desacralizamos as paixões, nós sacralizamos e enaltecemos a razão. Demos um valor ético à razão. Valor ético de algo bom. Pois para Rousseau, a razão não tem esse valor ético de algo bom. A razão é justamente a causa da invenção das desigualdades. A causa de todo o mal é racional. Porque razão para Rousseau é muito ligada à ideia de um cálculo de sobrevivência. Um cálculo de sobrevivência. Meu amigo, um cara que dá um golpe no mercado financeiro, você pode dizer qualquer coisa dele, menos que ele seja irracional. O cara que planeja aquele, sabe aquele homicídio? Vai matar a tia, que é milionária, ele arruma todo um esquema para fraudar o testamento da tia, para matar a tia sem deixar muita prova, que é para ele herdar a grana da tia mocoronga. Meu amigo, você pode dizer o que for dele, canalha, pilantra, menos que ele é irracional, ao contrário. Para fazer o troço dar certo, ele tem que ser muito racional. Ele tem que planejar muito bem esse negócio, meu amigo. A causa do mal é a razão. A razão desenfreada. A razão sem controle. Para Rousseau, um dia, o naturalmente mais forte, sim, porque o estopim do processo histórico é sim a desigualdade natural. Alguém que era naturalmente mais forte que outros, desigual, portanto. Viu um belo dia a macieira, comeu da maçã suculenta, não era a Eva aqui no caso, viu? Comeu da maçã suculenta e disse, maçã suculenta, ficarei com a macieira só para mim mesmo. Inaugurou nesse exato instante a propriedade privada. Quando ele inaugurou a propriedade privada, ele acabou de criar a primeira desigualdade não natural. Ricos e pobres. Os que têm propriedade, os que não têm porcaria nenhuma. Os donos de macieira e os sem maçã. A primeira desigualdade, inventada. Porque no mundo, meu amigo, nada é de ninguém. E que no que depender de autores tipo Sade, ninguém é de ninguém também. Não existe propriedade, nós inventamos esse negócio. Mas inventamos por um ato racional. Um ato racional. Mas um ato racional que foi possível, porque esse homem mais forte permitiu-se não ser governado pela outra parte da alma. A propriedade privada é racional, mas é pouco piedosa. O que seria piedade? O oposto da razão. A razão seria uma espécie de disposição de agir egoísta, em que você calcula, você planeja, mas visando a ações cujo resultado sejam benéficas para você mesmo. A imagem que o Rousseau traça da razão e do agir racional é a ação egoísta. Ser racional é sinônimo de ser egoísta para Rousseau. E piedoso é o altruísta, é o não piedoso. E Rousseau diz, o homem não é só um ser racional. Meu amigo, racionalmente ninguém arriscaria a vida por outra pessoa. Isso não é racional. Isso não é racional para Rousseau. O bombeiro que em nome do ato de heroísmo entra na casa em chamas para salvar o pobre do gatinho. Gato preto ainda. Dá azar pro cara. Um gato semi-preto, semi-albino. Bicho esquisito. Gato único e raro. Cuja dona, a tia Mocoronga, que o outro que nós já conhecemos, o racional que é assassinar, fica aos prantos. E lá vai ele. Arrisca a vida. E morre. Dirá Rousseau. Burro. Não foi racional. Ele foi o quê? Piedoso. É por piedade que alguém sacrifica a vida por outro. Mas, meu amigo, se nós formos todos racionais, simplesmente sociedade é inviável. É inviável. A crítica que Rousseau poderia ter feito a Maquiavel, porque Rousseau nunca escreveu nada de Maquiavel, é que Maquiavel considera os homens todos racionais. Os homens agem por um desejo. Um desejo que egoísta. Necessariamente. E por uma razão, que é o cálculo atrelado a esse egoísmo. Mas Rousseau diria de Maquiavel, você se esqueceu da piedade de pessoas que são capazes de sacrificar a própria vida. A mesma crítica valeria para Hobbes, medo da morte violenta, pois tem gente que encara a morte violenta por outro. E aí? Eu acho que não é o medo da morte violenta que sustenta a sociedade, é o contrário. É a capacidade das pessoas de se entregarem à morte violenta que é a causa de toda a nossa socialização. Ele não explica tão bem assim o que é piedade. Ele explica por exemplos. O que é a amizade, se não uma forma de piedade? O que é o amor, se não a maior de todas as formas de piedade? Rousseau é um romântico. A ideia de natureza humana para Rousseau é uma ideia romântica. Rousseau não só será, tempos depois, autor de obras literárias que consagrarão o romantismo, vide Júlia ou a Nova Heloísa. Para quem gosta de comprar revista, sabe essas revistas de romance meloso, que são editadas com papel de quinta categoria e vendidas em banca de jornal? Há duas coleções famosas, uma é Bianca, a outra é Júlia. Júlia é mais antiga, Bianca é a concorrente. Desse estilo que vende que nem água. E só mulher compra. quem não é mulher, tem que se explicar para os amigos do futebol de quinta-feira o que está fazendo com o livro daquele embaixo do braço. Júlia, em homenagem a Rousseau, que consagrou aquele estilo literário. Rousseau seria esse livro que seria vendido em livro, em banca de revista, assim, mas que vende que nem água para moções românticas. Muito mais comum você encontrar isso para ser vendido até os anos 70. Que dos anos 80 para cá, o romantismo perdeu muito espaço. Agora é o funk, popozuda, cachorra e tal, é muito mais a imagem da mulher moderna. Na época era mulher romântica. O que é o romantismo, meu amigo? O que é o romantismo? Pense na poesia romântica mais babaca que você possa imaginar. Você é o ar que eu respiro. Meu coração por ti gela. Sem você eu não sou nada. Sem você a vida não tem nenhum sentido para mim. Quando você me deixou, vi que faltava alguma coisa. Pensei que fosse o ar, mas não, era você nos meus braços. O que a poesia romântica diz o tempo todo na relação entre ser amado e amante? O ser que ama não é nada. O ser amado é tudo. Você é o ar que eu respiro. Sem você a vida não vale a pena. É todo um discurso em que a ideia de amor é baseada na sua capacidade de renúncia a si mesmo. Renúncia a si mesmo por outro. Por outro. Pensa em namoro adolescente. Namoro adolescente. Você me ama? Amo. Mas ama mesmo? Amo, meu chuchu. Ama muito, muito, muito. Ô, cacete. É muito, muito, muito, muito. Muito, muito, muito, muito. Amo. Muito, muito quanto? Cara, muito. Muito assim, infinito? É. Mas se é, então prova, fudeu. Fudeu, então prova, cara. Como é que vai provar? É sacrifício, meu amigo. Quando pedem prova do seu amor, ferrou. É sacrifício que você tem que fazer. É gastar o dinheiro que não tem para fazer uma homenagem para ela. Ele foi à falência e está na miséria por minha causa. Como eu estou feliz. Se for um cara tímido, é pagar aquele mico horroroso. Quanto mais ele pensar em suicídio na hora, maior a prova de amor. Amor romântico, a gente fica cobrando que as pessoas se anulem pra gente. É o amor romântico. Eu tenho medo de gente romântica. Não é à toa que é a maior história de amor de todos os tempos. Romeu e Julieta. Acaba com os dois mortos, meu amigo. Quer prova de amor maior que essa? Enfia a bala na cabeça. Milô Fernandes tem uma frase muito carinhosa para falar do amor romântico. Pouco importa o quanto a mulher lhe ame. Ela amará muito mais se você enfiar uma bala na cabeça por causa dela. Se mata por ela, que aí sim é que o amor será infinito. Que isso é o romantismo? E na religião a gente não faz a mesma coisa? Tem uma relação com o mundo religioso, romântica? Não é estranho as pessoas acharem que quanto mais você ferrar o seu corpo, mais algum santo, ou seja lá quem for, vai ficar feliz? Quanto mais o joelho sangrar, mais alegria gerará no outro mundo? É a ideia disso aí, a ideia de amor romântico. A mesma. O amor romântico, veja, é fundamental para a construção do discurso político dos estados no século XIX, que dirão para você, tempos depois, você deve amar a pátria. Amor por decreto à pátria. Hoje, amor é a seleção brasileira que a gente cobra. Tem que ir lá para o estádio torcer. Que nem Galvão Bueno, convocando as famílias brasileiras. Leve seu filho para o Maracanã. Leve a sua família. É preciso mostrar nossa força, ocupar os estádios, mostrar a garra. O brasileiro nessa volta da seleção Maracanã. É preciso amar a seleção para levar seu filho para tomar aquele copo de xixi voando nas costas. Já é tradição, Maracanã. Preciso muito amor à camisa para levar. Mas é um sacrifício. Porque... é o mesmo discurso, meu amigo. Para que serve o papo do século XIX de amor à pátria? É para você morrer por ela. Amigo, eu fiquei 4 anos e uns quebrados no exército. E lá tinha o céu que dizia: morrer pela pátria é besteira, você tem que matar pela pátria, soldado morto não serve para nada, é só mais um babaca para a gente carregar. Você tem que aprender a ser malandro, sair vivo dessa bosta e matar o maior número de gente possível. Então vamos aprender a matar? Sim, senhor. Veja que subiu um segundo grau, hein? 3 anos de escola militar. Só ensinaram coisa boa para a juventude brasileira lá. Aprendi a matar com caneta pique. Claro, era muito pouco romântico aquilo ali, não é? Mas em tempos outros o papo era do total romantismo e da anulação de si mesmo. A piedade para Rousseau é justamente o dispositivo romântico que haveria em cada um de nós. Quando diz que a imagem de Rousseau é romântica, porque Rousseau acha o homem capaz do altruísmo extremo. A troco de quem ele pode chegar a uma conclusão dessa? Justamente porque tem gente que se mata pelo outro. A mãe que se sacrifica pelo filho, piedade. O amigo que se sacrifica por outro, piedade. O homem que morre pela pátria, piedade. O homem que morre por uma causa, piedade. Para Rousseau é piedade. Outros dizem que é egoísmo. Dizem que é egoísmo. Quero ficar para a história como o herói que deu a vida para salvar a todos. Egoísmo. Quer se achar eterno, meu amigo. Não é muito diferente do homem-bomba, que será lembrado como herói cá entre todos nós. Se não houvesse o culto ao heroísmo do homem-bomba, não haveria homens-bomba. Ainda que os Estados Unidos sacaneassem muito, o culto ao heroísmo é um dispositivo fabuloso para você ter um homem-bomba. Fundamental para ter um homem-bomba. Claro que o americano sacaneando ajuda muito também, né? Dá um certo combustível considerado, né? Ora, sem romantismo não há discurso liberal. Não há discurso liberal. É importante reparar isso. Há quem diga ou pense romantismo atrelado só ao campo da literatura. Comigo, o romantismo está ligado ao discurso sobre a natureza humana. Um discurso sobre a natureza humana. E, sobretudo, um discurso que implica valorar os homens e as ações humanas. Há toda uma ética romântica. A ética romântica é aquela que aplaude o altruísmo em detrimento do egoísmo. Que aplaude a piedade, se você quiser ficar com o conceito mais propriamente cussoniano, em detrimento da razão. Da razão. Tudo bem? Ora, aonde isso vai levar Rousseau? Ele começa a narrar a história de como a razão conseguiu calar em nós a piedade. Como a razão conseguiu atrofiar em nós a piedade. Como assim conseguiu atrofiar? Havia um tempo, é o estado de natureza em Rousseau, em que não havia nem a sociedade, nem o Estado. Não havia, portanto, esse mundo de desigualdades inventadas. Claro, se as desigualdades são inventadas, é preciso que haja um momento em que elas não existam. Como é a vida do homem? Já que o homem age necessariamente nesse instante por razão, mas piedade, o mundo, meu amigo, é repleto de gente boa. Só tem gente, camarada. Ninguém vê a macieira e pensa: que maçã suculenta, ficarei com todas. Que não faz sentido, come a maçã e vai embora. O homem é descrito por Rousseau como um predador. Essa descrição de Rousseau foi feita não por Rousseau, mas por leitores de Rousseau, uma associação direta com o mito do bom selvagem das Américas. Você já tem os movimentos de descobrimento, você já tem toda uma repercussão do que é a existência dos índios na América, na Polinésia, e tudo isso é descrito na Europa como a imagem do paraíso, sobretudo na Polinésia. A imagem dos marinheiros é de um mundo sem guerra, todo mundo vive numa boa, são muito bem recebidos e ainda tem uma certa tradição de entregar as mulheres para dar boas-vindas aos marinheiros. Meu amigo, e detalhe, todas seminuas já chega? Se isso para o europeu da época não foi imagem do paraíso, então... Inclusive havia um sério problema de deserção. Eles iam lá para recolher produtos naturais, para levar, para plantar na Europa, mas o custo era um risco de grandes baixas, grandes deserções, por conta do paraíso que era aquilo. Então isso permite associar essa imagem de Rousseau e criar, a partir das narrativas dos marinheiros, nas viagens, nas grandes navegações da época, criar mesmo um modelo empírico, um dado concreto, para confirmar que aquilo que Rousseau diz em hipótese, em discurso, de fato encontra algum lastro na realidade. Porque nós deixamos de ser o bom selvagem que nós encontramos na Polinésia. E nos tornamos esses monstros de desigualdade que somos hoje. Em que desigual, por uma desigualdade inventada, oprime outro desigual. Em que o rico de uma riqueza inventada oprime o pobre de uma pobreza também inventada. O fato é que a razão permitiu ao longo da história calar a piedade. Ele explica esse processo num primeiro momento sustentado na desigualdade natural. Sim, foi o mais forte que inventou a propriedade e a manteve. Mas ninguém mantém a propriedade e um mundo de desigualdades tão sofisticadas quanto a nossa só na força física. Foi preciso dar um salto. E é nesse salto que a piedade é definitivamente calada em nós. Atrofiada em nós, porque ela não desaparece. Porque a piedade corresponde à natureza humana. Você pode perverter a natureza humana, mas você não altera a natureza humana. A natureza humana, ela é inalterável. Continuamos no fundo, mas bem no fundo mesmo, todos muito piedosos. Só que nós nos esquecemos. Fomos aculturados de tal forma, ensinados de tal forma, adestrados na sociedade de uma forma tal, que nós esquecemos de agir por piedade. Nos desacostumamos a agir com nossa piedade. É como literalmente um órgão que atrofia. É um sentimento que atrofia. É, para Rousseau, o momento mais significativo. Foi um momento racional. Um momento perverso. Um momento que pode ser narrado a título de teoria conspiratória. De quanto os poucos ricos que existiam na época conseguiram cooptar os dominados. Em que os dominantes, donos da propriedade privada, conseguiram cooptar o dominado, o que não tem propriedade. Inventando, meu amigo, adivinha o quê? O trabalho e o salário. A invenção mais perversa do homem é o trabalho assalariado. Porque, meu amigo, o salariado passará, a partir daí, a contribuir para a própria escravidão. Feliz da vida. Bota um parênteses aqui. Você pode estar associando isso na sua cabeça até aqui ao marxismo. São ricos, perversos e malvados que oprimem pobres idiotas. Há um rico que é livre para fazer o que quer com a propriedade e pobres que são escravos dos ricos. Não é bem assim não, o jogo é muito mais sutil. Em primeiro lugar, para Rousseau, tanto o dono da propriedade privada quanto o que trabalha na propriedade privada são escravos. O discurso de Rousseau, discurso que Rousseau prega de transformação da sociedade, discurso que, por ser um discurso que propõe a transformação da sociedade, será rotulado como discurso revolucionário, não é a revolução no sentido de luta de classe A contra a classe B. Não é isso, não é luta de classe. A luta não é de uma classe contra outra, é a luta de todos contra uma ideia. A ideia da naturalização das desigualdades que não são naturais. Como assim? Como o rico pode ser escravo e o pobre também? Meu amigo, você abriu uma birosca. Você agora é dono de birosca. Dono de botequim. Surgiu um modelo, uma franquia de botequim. O Condição de Existência. O boteco Condição de Existência fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, perto do Borel. É praticamente uma linha de tiro entre o Morro da Formiga e o Morro do Borel. Além de ser uma linha de tiro de traficante, então, um boteco chamado Condição de Existência, você imagina que tipo de coisa você encontra lá. É boteco daqueles em que a garrafa já não vem com rótulo, porque ela fica boiando na água gelada e o rótulo sai boiando, só vem aquele melado da cola. Não tem cadeira em mesa. Você senta na caixa de engradado, sabe, vazio de cerveja. É ali que você se senta. E o dono fica com um indefectível, sabe, uma indefectível flanela, que ele usa para tudo. Para limpar o balcão, para enxugar a garrafa da cerveja e para limpar o suor. Uma flanela que você passa dia, você continua frequentando o boteco e está lá a mesma flanela no ombro dele. É impressionante o quanto dura uma flanela dessa. É de estimação. E claro, o lápis na orelha e o ovo cozido vermelho de boteco. Que boteco que é boteco, tem que ter ovo cor-de-rosa na vitrine. Vai abrir uma franquia. E você diz, agora sim, me livrei daquele patrão opressor. sou dono do meu próprio negócio. Agora eu sou livre. Amigo, você acabou de virar escravo do negócio. Passa a chegar lá a hora que você quer para ver o que acontece. Meu amigo, você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair daquela porcaria, ter trocentas preocupações e depois de um tempo vai estar morrendo de inveja do seu trabalhador, do seu empregado, olhando para ele dizendo: você que é feliz, que não tem um quinto das preocupações que eu tenho. Está com seu salário garantido e tem a justiça do trabalho do seu lado, e passa a ver o cara que é seu empregado como um parasita na sua vida. Meu amigo, você é escravo também. Só que não se tocou ainda. Escravo de ter que assumir a postura de chefe. Lula, quando era só sindicalista, podia fazer a apologia da cachaça à vontade. Agora, meu amigo, se ele faz, é matéria do New York Times e a Bolsa de Valores cai 12 pontos. Dólar sobe, é crise. Perdeu a liberdade. Lula tem muito menos liberdade que você. E é um cara muito mais poderoso. Os nobres mesmo, na época de Rousseau. Livre é escambau, esse cara é muito mais preso do que eu. E olha que você fala de uma época em que, para um jantar, a quantidade de regrinha que você tem que seguir não está no gibi. Do copo certo, da roupa certa, do horário certo, do comprimento certo. Ó. É um mundo, quanto mais alto você sobe na escala, mais regrinha você tem que assumir. Se trabalhador pode viver uma vida desregrada quanto aos costumes, o outro, meu amigo, cai numa prisão diferente. Na prisão da dominação simbólica, do dever de enquadrar-se a um mundo social muito rígido quanto às regras de distinção. Muito rígido. Isso é terrível, cara. Queria ser juiz para fazer o que eu bem entendo. Vai nessa, otário. Vai nessa pra você ver. Até você ver aquele gabinete empilhado de processo. Com bando de advogado olhando pra você que na frente chama de excelência, que é o melhor que muito bom, né? Foi excelente. Mas pelas costas, vagabundo, leva décadas pra dar uma sentença, pilantra. Só trabalha terça, quarta e quinta e olhe lá. E olhe lá. Não é não? Meu amigo, pelas costas te odeiam. Te acham babaca, arrogante, mas de frente tratam muito bem. E você livre. Livre. Livre aonde, meu amigo? Os dois são escravos. Escravos de inventar o trabalho. Em que alguém tem que mandar um trabalhar e o outro tem que trabalhar. Os dois são escravos de uma ideia. A libertação do mundo, a transformação do mundo para Rousseau é lutar contra uma ideia e não uma classe contra outra. Marx transformou isso em discurso de classe contra classe. Para Rousseau não era. É lutar contra uma ideia. É por isso que o grande processo de transformação da sociedade que Rousseau propõe se chama educação. Rousseau vivia negando o rótulo de revolucionário. Não sou revolucionário! Diziam as pessoas que andavam com o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Que é o discurso que ele escreve para o concurso da Academia de Dijon. Que não ganha. Quem ganha é um padre que na época produz o discurso que a igreja queria ouvir. A ciência melhora o homem desde que atrelada à religião, que é só Cristo salva. Esse é o papo que queria. Rousseau não, fez esse discurso porra louca. Não ganhou o prêmio, mas em compensação ficou popular. O livrinho dele virou, sabe, livrinho de sovaco, de muito revolucionário, de muito burguês, dizendo: ah, a monarquia está com nada, é isso mesmo, vamos lutar contra a monarquia. Meu amigo, não estou pregando luta contra a monarquia, eu prego a luta contra uma ideia. O rei não é um opressor, o rei é outro babaca oprimido que nem você. É muito mais sutil o discurso dele, muito mais sutil. Ele é um discurso contra a naturalização de formas de dominação, e não luta de classe contra outra. Por isso que Rousseau diz, na sua obra autobiográfica, não sou revolucionário. E vários outros autores dizem o oposto dele. Rousseau é um revolucionário. É um revolucionário porque propõe transformação. Rousseau diz dele mesmo, não sou revolucionário, porque ele não propõe luta de classe. Ele não propõe burguesia derrubar a monarquia na violência. Ele propõe mudar o homem, transformar o homem. Ele escreverá três obras que se completam. A primeira você já sabe, o discurso sobre origem e fundamento da desigualdade entre os homens. A segunda, pode ser a segunda parte do pensamento dele, é o contrato social, o tão famoso contrato social. Num ele descreve Porque o mundo é ruim, porque é desigual, e mais, descreve o que seria o estado de natureza em função da natureza humana. No Contrato Social, ele narra a República, o que seria o estado após a transformação feita pelo Contrato Social. Contrato, que é um processo não revolucionário, mas um processo de transformação do próprio homem, da mentalidade das pessoas. Agora, o livro mesmo que diz como fazer isso é o terceiro, que ninguém lê. O discurso é desse tamaninho, todo mundo lê. O Contrato Social, poucos leem, porque é maior, mas pelo menos é famoso. Agora, o terceiro, meu amigo, é um tijolo desse tamanho e ninguém lê. Se chama O Emílio, ou Da Educação. Ninguém lê porque trata de educação, meu amigo. Marxista, que adora Rousseau, parou no Contrato Social. O Emílio é rejeitado. Rejeitado. Porque o Emílio nega a transformação violenta da sociedade. A transformação não é violenta, é pela cultura. É pela educação. Pela educação. Rousseau é um Cristóvão Buarque do século XVII. 11 perguntas que você faz para Cristóvão, 11 respostas. Educação. É Rousseau. É Rousseau. Até hoje a gente ri disso. Na época não era muito diferente. Mesmo na época preferiram ficar só até metade do caminho. Mesmo no meio acadêmico tem poucos estudos sobre o Emílio. Quando tem, claro, no departamento de educação. Para a filosofia não tem peso nenhum, ninguém está nem aí para isso. Só um capítulo do Emílio que é muito estudado. É um capítulo que se chama Discursos, O Discurso do Vigário de Savoia. Esse capítulo não tem nada a ver com o resto do livro. Você podia arrancar dali que o livro continuava com sentido do mesmo jeito. Rousseau colocou aquilo ali com uma forma autodestrutiva. Ali ele dialoga com Descartes. Muitos têm como a única importância do livro esse capítulo. Para quem pensa em política, não só ele, mas todo o resto é muito importante. É muito importante. Beleza? Creio que nós chegamos... Passamos o intervalo, estamos aqui na nossa hora, não é? E daqui a pouco a gente volta. Nosso comercial, por favor.